Panorama Agrícola para 10 de junho de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvintes, segunda-feira de lua nova, 10 de junho, no ar para você, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está um Márcio Peixe e o ditado de hoje é: a água silenciosa é a mais perigosa. No Panorama Agrícola desta segunda-feira, você confere uma dica sobre pomares. Informações do Plano Safra da Agricultura Familiar. MDA Mulher e Mercado Agrícola. Produção e preços do leite crescem. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, falamos sobre a limpeza dos pomares. É importante fazer o tratamento correto, retirando ramos secos e doentes. Em plantas com sintomas de doenças por fungo, a recomendação é cortar e eliminar os ramos e também os frutos contaminados. Aplique calda bordaleza para erradicar pragas e doenças. É hora das notícias. A agricultura familiar brasileira está recebendo mais de 20 bilhões de reais em crédito para a produção de alimentos na próxima safra, segundo o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, que ocorreu na semana passada em Brasília. Também foi criada a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. As ações foram elaboradas com a ideia de aumentar a renda, inovar e estimular a produção de alimentos. Em 10 anos, a renda da agricultura familiar, segundo o governo federal, cresceu 52%, o que permitiu que mais de 3 milhões e 700 mil pessoas ascendessem para a classe média. A agricultura familiar é responsável por 4,3 milhões de unidades produtivas, o que representa 84% dos estabelecimentos rurais do país. Também foi anunciado na semana passada o Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014, que está oferecendo à agricultura empresarial brasileira recursos da ordem de 136 bilhões de reais. Ao anunciar o plano, o governo destacou o fortalecimento do sistema de defesa agropecuário e também o fortalecimento da assistência técnica rural. E o governo federal vai disponibilizar também 25 bilhões de reais para a construção de novos armazéns privados no país nos próximos 5 anos, sendo 5 bilhões de reais na temporada 2013-2014. Também há novidades para o médio produtor, que está tendo a seu favor créditos de 13,2 bilhões de reais para custeio, comercialização e investimento na próxima safra. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, nós conversamos com Caroline Molina, coordenadora de organização produtiva e de comercialização da Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Caroline Molina fala como você, mulher agricultora, pode acessar as políticas públicas do MDA. Hoje, lá na diretoria, a gente tem 3 grandes políticas que a gente opera. Uma é o Programa de Documentação da Trabalhadora Rural, que opera através de mutirões itinerantes, né, em todo o estado, inclusive aqui em Santa Catarina, para viabilizar a emissão de documentos civis, trabalhistas e jurídicos gratuitos para as mulheres que não têm documento e que é a porta de entrada para acesso às outras políticas públicas. Então, uma outra política pública é a assistência técnica setorial para as mulheres, que é a política de assistência técnica, né, capacitações, formações, intercâmbios para as mulheres agricultoras familiares. E outra é o Programa de Organização Produtiva das Mulheres Rurais, que é um programa que apoia grupos produtivos de mulheres rurais para qualificar a produção, o beneficiamento de produtos, gestão e comercialização e também para assessorar acesso a outras políticas públicas, como as políticas de crédito, Pronaf Mulher e programas de compras públicas. Uma coisa bastante importante é que a mulher ela tem direito da titularidade conjunta na DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que é o documento que viabiliza e permite o acesso a essas várias políticas públicas. Então, um primeiro passo é que a trabalhadora rural, se não está ainda com o nome na DAP, ela vai nos sindicatos, vai na EPAGRE para se inserir como também titular da DAP. Caroline Molina, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, fala também aqui no Panorama Agrícola sobre conferências estaduais e regionais. A segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, promovida pelo MDA, vai acontecer em novembro em Brasília. Mas antes dela, existem algumas etapas locais para discussão e debates das políticas públicas que queremos para o meio rural. Então, em Santa Catarina, a partir de julho, vão acontecer as conferências territoriais. As datas ainda não estão marcadas, mas a expectativa é que ocorram em mais de 10 territórios. E a conferência estadual, que acontecerá de 27, 28 a 29 de agosto. Uma coisa muito importante é que todas essas etapas, elas serão paritárias. Então, o mesmo número de homens terá o número de mulheres participantes. A primeira conferência de desenvolvimento rural sustentável e solidário, ela aconteceu em 2008 e, como resultado, a gente teve a elaboração de uma política. E agora, na segunda, a elaboração de um plano nacional de desenvolvimento rural, específica para o público da agricultura familiar. Então, é um momento muito importante onde as pessoas vão discutir localmente essas estratégias de melhorar as políticas públicas, né, de inserir os diversos públicos. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no Espaço da Mulher, entrevista com Caroline Molina, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Para outras informações sobre as políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, políticas públicas para você, mulher agricultora, ligue 48-3733-3597, 48-3733-3597, delegacia do MDA em São José, na Grande Florianópolis, ou diretamente para a diretoria do MDA em Brasília, telefone 61-2020-0845, 61-2020-0845. Vem aí as informações do mercado agrícola. As informações de hoje são sobre o leite e do analista de mercado Francisco Hayden, da Epagre Cepa, sobre a retomada do crescimento da produção aqui no estado. A entre-safra brasileira de leite geralmente atinge o ponto mais crítico em junho. Entretanto, aqui em Santa Catarina, a oferta do leite começa a crescer a partir de maio. Com a pastagem de inverno apresentando bom desenvolvimento e com fornecimento de silagem e alimentos concentrados aos animais, estima-se que em maio de 2013 o volume de leite captado pela indústria catarinense tenha aumentado em 4% em relação ao mês anterior. Para junho deste ano, se espera um crescimento superior a 10% na captação de leite pelas indústrias do estado. Nesta época do ano, geralmente a curva dos preços recebidos pelos produtores declina por causa do início da temporada de maior oferta de leite resfriado. Contudo, a expectativa da maioria dos compradores entrevistados pela Epagre Cepa é de que o preço ao produtor se mantenha firme para o próximo pagamento, que começa a ser realizado a partir de hoje, 10 de junho. O aumento médio esperado deve situar-se ao redor de 3 centavos por litro, elevando o preço médio para aproximadamente 82 centavos o litro. Aqui em Santa Catarina, segundo o levantamento da Epagre Cepa, o preço médio registrado em maio, valor que remunerou o produtor pelo leite entregue em abril, alcançou 79 centavos o litro para o produto posto na propriedade. Na última reunião do Consileite, o preço de referência do leite padrão, abril de 2013, foi fixado em 80 centavos o litro. E a projeção do preço para o leite entregue em maio é de 81 centavos o litro. O preço projetado para maio prevê aumento de 2% em relação ao mês de abril e de 23,1% em relação a maio do ano passado. O preço médio previsto para o próximo pagamento, se efetivado, será o maior valor real, descontado a inflação, pago ao produtor no mês de maio dos últimos anos. A situação favorável dos preços deve ser comemorada pelos produtores com equilíbrio, porque o mercado consumidor apresenta sinais de enfraquecimento. O enfraquecimento dos mercados e o aumento da oferta podem provocar queda de preços ao produtor para o leite que vai ser entregue ao longo deste mês de junho. Informações sobre o leite de Francisco Hayden, da Epagri Cepa. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.